Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 11 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 844-A de 2011, de autoria do deputado Dr. José Luiz Nance, do PPS, que institui a política de prevenção e cessação do tabagismo, alcoolismo e toxicomania no âmbito de programas de atenção básica. O texto autoriza o Poder Executivo a criar tal política, que será desenvolvida pelas unidades dos municípios fluminenses. É que acho que é muito importante a gente capacitar principalmente os psicólogos, os psiquiatras e os clínico geral que trabalham na atenção básica para participar de uma ação junto com aqueles pacientes em que apresentam o alcoolismo, o tabagismo e o toxicomania. O tabagismo, 50% dos câncer que acontecem no mundo, 50% causa do fumo, principalmente o câncer de pulmão, orofaringe, enfim, a maioria, 50% dos cânceres matam. O alcoolismo dá um distúrbio social muito grande dentro da família e também pode causar cirrose, que também vem matar o paciente. E o toxicomania é a praga, desculpe o termo, mas do século. Caberá ao Estado coordenar e executar as políticas de capacitação e qualificação dos servidores das equipes. Reportagem Ronaldo Ribeiro.